Simbora, bebê? Arrocha. Vamos lá, então. Sextou, bebê! Um, dois, três, quatro! Que a via chora, mas não vê. Céu, sextou, bebê! Puxa aí, vai. É você, bebê, é você. Foi tudo como eu sonhei. Ter você nos meus braços, pequena, te desejei. Eu vi crescer o amor de cinema e o riso solto no ar de quem ama, se entrega e aceita o que vier. Eu nunca mais vou deixar ficar de uma e beija tua boca doce como mel. Sente teu carinho, é me encontrar no céu. Usa teus encantos pra me conquistar. Solta a voz, meu povo, canta junto, bebê! E deixa o tempo ver o que vai dar. Nosso amor é puro, sempre vai durar. Não penso em te perder, nem penso em te deixar. Tá frio, o céu tão claro e eu a te amar. E deixa o tempo ver, ver o que vai dar. Nosso amor é puro, sempre vai durar. Não pense em te perder, nem pense em te deixar. A chama da paixão está em seu olhar. Simbora! Eita, nós! Isso aí, Corujão! Chama! Só vai pra quem estiver sofrendo de amor, né? Chega mais pra cá, bebê. Desse jeitinho. Especialmente, vai você, vai. Quando eu vi, já tava lá, parado em seu olhar, pensando em alguma história toda feita por você. Seu beijo todo meu, meu corpo junto ao teu. Nosso amor ficou tão forte, foi crescendo, foi tão bom, eu sei. Só quero seu carinho, esse. Simbora, senhor! Que não estou sozinho. Chega mais pra cá, quem sabe canta aí! E chega mais pra cá. E traz seu olhar e o sorriso perfeito, que hoje eu vou te amar daquele nosso jeito. E agora não dá mais, já não tem mais saída, nem como tirar você da minha vida. E o meu destino é ficar do seu lado. E chega mais pra cá, pra perto do meu peito, e traz seu olhar. E hoje eu vou te amar daquele nosso jeito. E agora não dá mais, já não tem mais saída, nem como tirar você da minha vida. E o meu destino é ficar do seu lado, do seu lado. Quem gostou faz barulho, aê, meu povo. Ronaldo, bebê. Obrigado, tamo junto, meninos. Deus abençoe mais e mais vocês, tá? Valeu demais. Continuem sendo essas pessoas especiais. Sejam felizes, façam o som de vocês, que tudo vai dar certo. Amém, bebê. Diferenciada.